O dia 25 de março na história. 1824, um Conselho de Estado com 10 membros escolhidos por Dom Pedro I promulgaram a primeira Constituição do Brasil. 1854, o Rio de Janeiro passou a ter iluminação a gás. 1908, um grupo de estudantes funda o Clube Atlético Mineiro em Belo Horizonte. 1970, o presidente Médici assinou um decreto-lei ampliando unilateralmente o mar territorial brasileiro de 12 para 200 milhas marítimas. 1986, pela primeira vez, o Partido Comunista apresentou um programa em cadeia nacional de rádio e TV em horário concedido pela Justiça Eleitoral. Esses são os fatos que fizeram o dia 25 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.